Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Semana Santa. O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. As lâmpadas LEDs da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A discoteca do Cleitão vai receber pela primeira vez o cantor e compositor José Domingos. A Faculdade da Música apresenta o mestre Lindomar Castilho. A frase irretocável é do Osho, do Rajneesh. A oração de hoje, agradecimento ao Senhor. A dica, como é que você quer ter resultados diferentes se você continua fazendo tudo igual você fazia? Não vai mudar nunca, né? Sua Excelência o Compositor. Hoje eu vou focalizar dois grandes compositores, né? O Antônio Vitor e o Ivan Moreno. Eu começo trazendo aí Glenno Rossi e Eric Estrada, 100%. Agora eu tô 100%, tô destilando veneno, acabei com sofrimento que tirava minha paz. Tô bom, não tô excelente, me sentindo diferente. A coisa foi pra frente e você andou pra trás. Quer saber como é? Segura o boteco que agora o trem ficou bom. De copo pra cima, garrafa na mão, eu vou amanhecer, yeah. Segura o boteco, tô no meio da mulherada. Eu e a viola, ouvida marvada. Vem se bora beber. Destilando veneno, acabei com sofrimento que tirava minha paz. Tô bom, não tô excelente, me sentindo diferente. A coisa foi pra frente e você andou pra trás. Quer saber como é? Segura o boteco que agora o trem ficou bom. De copo pra cima, garrafa na mão, eu vou amanhecer. Segura pro tempo que agora o trem ficou bom. De copo pra cima, garrafa na mão, eu vou amanhecer. Segura pro tempo, tô no meio da mulherada. Eu e a viola, ouvida marvada. Vem se embora beber. Glenno Rossi, Eric Estrada, 100%, para Marliette Silva. Ela mora em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Curte o nosso programa pela Portal FM todas as noites. Cleiton, eu e o Tião não perdemos o seu programa, é bom demais. Marliette, bom demais é saber que você está me ouvindo aí, moça. A gente fica trancado no quartinho aqui, prusiano. A gente não sabe onde é que a conversa da gente cai, né? E quando alguém fala assim, você, mas o Tião aí ouvindo a gente, né? A Marliette Silva, lá em Livramento, na Bahia. Um grande abraço aos meus amigos, meus colegas da Portal FM. Qualquer hora dessa eu apareço por aí para fazer um show, tá bom? Eu quero mandar um abraço agora, já que eu estou na Bahia, vou lá pertinho, vou para Rio de Contas. A minha amiga Zina também escuta pela Portal FM. Na Portal FM, pega aquela região toda ali. E a Zina também é cliente de carteirinha. Não perde de jeito nenhum

a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días y a ser mayores mis pequeñas alegrías y a ser dichoso yo contigo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de ese mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Nelson Ed, Contigo Aprendi. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa sua festa, organiza tudo, mas a hora que chegar na hora mais difícil, que é contratar o artista, pode deixar por conta da RBM Música, que tem uma experiência de mais de 30 anos, vai para 33 anos agora, né? É de 1983, agenciando shows dos maiores artistas do Brasil. Você liga 61-99813-601, 61-99813-601, ou então manda um e-mail para locutorpreferido@gmail.com, e você pode pedir um orçamento do show do Tauã Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lime Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-99813-601, 61-99813-601. Chico Amado e Xodó, aceita que dói menos. Tô aqui jogado fora. Ela não quer mais me ver.

canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia. Sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço, viro a sua vida toda pelo avesso. Me dá só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor. Os Meninos do Brasil, Delírio de um Poeta Louco, Eliane Samuel. Para Leonide Siqueira dos Santos, ela é de São João del Rei, né, conterrânea do Tancredo Neves, mas mora aqui em Brasília e agora faz parte do nosso Facebook. Leonides, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Sua Excelência, o compositor. O intérprete não seria nada se não tivesse a música feita pelo gênio dos compositores. E eu vou trazer agora, vou focalizar dois grandes compositores. Antônio Vitor, goiano, nasceu em Formosa, no estado de Goiás, e Ivan Moreno, que nasceu em Unaí, nas Minas Gerais, se encontraram aqui em Brasília e fizeram junto essa bela canção. Mas o Antônio Vitor, por exemplo, é o compositor de Alma Transparente, Operário Vida Viola, e grandes sucessos do Chico Rei Paraná. Eu já gravei várias músicas dele, Por Acaso, Você Me Desligou da Sua Vida, um bocado de música bonita, né? É, Jesus Menino de Rua. E o Ivan Moreno teve uma dupla famosa aqui na região, Rei da Prata e Ivan Moreno, grande sucesso como Rabo de Saia, e essa música aqui que foi um dos maiores sucessos da história da música daqui de Brasília, Sua Excelência o Compositor, Rei da Prata e Ivan Moreno, Mais Que Palavras. Já faz tanto tempo que a gente se conhece e não tivemos oportunidade de conversar. E agora estamos juntos, preciso encontrar coragem pra lhe falar desse amor tão antigo que eu trago comigo, na certeza que pertence a você. Já não sei o que faço pra você vencer. Olhe bem nos meus olhos com carinho e veja a fagulha do amor que acende minha alma, me rouba a calma, me dá o calor. Thank you.

Primeiro CD, primeiro trabalho do Galber Rabelo, Deve Ser Amor, ele que é filho do Maurício Rabelo, grande comunicador, grande cantor. Para Ana Paula de Águas Lindas de Goiás, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Ana Paula, um beijão para você, seja muito bem-vinda. O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, Choveu na Minha Horta. Na hora derramou meu pranto das nuvens de solidão. Estou sofrendo há muito tempo com essa amarga tempestade. Meu bem partiu pra muito longe, estou morrendo de saudade. Agora quando vejo as nuvens formando um grande temporal, espero uma chuva de amor, assim me livro deste mal. E quando cai a chuva forte e as águas rolam sem parar, qualquer aonde eu estiver, pois sinto os olhos marejar. Choveu na minha horta hoje, molhou a minha plantação. Na hora derramou meu pranto das nuvens de solidão. Estou sofrendo há muito tempo com essa amarga tempestade. Meu bem partiu pra muito longe, estou morrendo de saudade. E quando cai a chuva forte e as águas rolam sem parar, qualquer aonde eu estiver, pois sinto os olhos marejar. Choveu na minha horta hoje, molhou a minha plantação. Na hora derramou meu pranto das nuvens de solidão. Estou sofrendo há muito tempo com essa amarga tempestade. Meu bem partiu pra muito longe, estou morrendo de saudade. Meu bem partiu pra muito longe, estou morrendo de saudade. Henrique Tarciso, Choveu na Minha Horta, para Maria Lucineide. Ela é de Brasília, mas mora na cidade de Norderney. Eu não sei onde é qual país que fica isso, ela também não botou. Mas de todo jeito, um beijão para ela. Maria Lucineide está fazendo parte agora do nosso Facebook, lá em Norderney. Deve ser lá para o lado da Austrália, para ali afora, né? Maria, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Sucesso mais recente de Fernando e Sorocaba, Anjo de Cabelos Longos. Se eu estivesse em um deserto, sozinho com sede e com medo, você apareceria com um copo d'água e gelo. Se eu estivesse à deriva no meio de um oceano, você chegaria num bote dizendo: sobe, eu te amo. meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida, anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura. Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou em suas mãos. Meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos. É como se você pudesse antecipar meus passos, entender meus medos, enfeitar meus sonhos. Porque eu me abrigo nos seus olhos, me encontro nos seus braços e protegido adormeço na sua paz. Se eu estivesse à deriva no meio de um oceano, você chegaria num bote dizendo sobe, eu te amo. Meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida, anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura. Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou as mãos. Meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos. Cabelos longos. Fernando de Sorocaba, anjo de cabelos longos, pro Sérgio Américo Lima de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sérgio, seja muito bem-vindo, um abração para você. No próximo bloco, a dica do programa de hoje: como é que você quer resultados diferentes se você continua fazendo tudo igual? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje serve para todo mundo, né? Todo mundo fica reclamando que a minha vida não melhora, não sei o que e tal, etc. Desde que eu nasci que eu ouço falar em crise. Eu tenho uma receita especial para crise. Toda vez, agora nós estamos numa crise verdadeira, né? Os políticos bandidos conseguiram acabar com o Brasil, quebraram o Brasil. Porque um país é igual a uma pessoa. Se você gastar mais do que você ganha, você vai pro buraco. O país é a mesma coisa. O Brasil está num caminho horroroso, né? Agora, você fica reclamando. Está difícil, você fica sentado com a boca aberta esperando cair chuva dentro. Eu tenho uma receita. Eu, quando a crise aperta, eu aumento a quantidade de trabalho. Procuro melhorar a minha qualidade do meu serviço para poder cobrar mais caro, para poder, né, fazer frente à crise. Agora, eu procuro também aprender coisas novas, reciclar. E tem gente que não. Faz do mesmo jeito. Tem gente que eu encontro, que eu não vejo há 30, 40 anos, encontra a mesma conversa, o mesmo jeitinho, não muda nada, né? Como é que você quer ter resultado diferente se você continua fazendo tudo igual? Enquanto você fizer tudo igual, o resultado vai ser sempre igual. Então, principalmente, eu vejo que o pessoal do interior tem muito tempo. Hoje em dia não tem desculpa para a pessoa não estudar. Se você, mas aqui não tem faculdade, não tem problema. Se você tiver um computador, a faculdade vai na sua casa. É, tem tudo quanto é tipo de curso hoje na internet. Tá? Se você quiser

jeito que eu gosto. Se ela for até o chão, vou ter um troço. Ela sabe como quando começa a dançar. Deixa eu causar. Ui! Henrique Juliano, Jesus Apague a Luz, para o Francis Massa, de Brasília, meu mais novo amigo do Facebook. Francis, um abração, seja muito bem-vindo, viu? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, eu tô avisando, você continua gastando dinheiro à toa porque você quer. Porque se você trocar as lâmpadas da sua casa pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil, você vai economizar até 90% na energia das lâmpadas. Chega no fim do mês, é claro que vai ter uma diferença grande na sua conta de luz. E do jeito que as coisas andam, qualquer dinheirinho que você economiza já ajuda demais da conta, né? Então, compre as lâmpadas da Wellmax Brasil, que elas clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Você vai poder, dentro de poucos dias, comprar as empresas que tiverem interesse em comprar para revender. É só ligar 61-99-81-3601, 61-99-81-3601. Agora, a dona de casa, você meu amigo, você minha amiga, dentro de poucos dias vocês vão poder comprar no meu site de compras, no e-commerce do Cleiton Aguiar. Estamos ultimando os preparativos, dentro de poucos dias, né, eu espero que ainda dentro desse mês de março, eu coloque no ar para que você possa comprar da sua casa com seu cartão de crédito e receber em casa para você começar efetivamente a economizar até 90% na energia que você gasta para iluminar a sua casa. Aniversariando hoje, o grande comunicador e empresário Duda Mel, o meu amigo Nery Veiga, Paulo Rocha dos Santos, Pedro Genar, Simara Cristina Oliveira Reis, Lu Rodrigues, o Bola do Coró, Antônio Humberto Rodrigues, Leonardo Silva Aguiar, ele é o Léo, né, filho do Anastácio, mas da Tereza Cristina, baterista, Luciene Cruvinel, Hugo Junqueira, Riba Nascimento, Ludmila Ferreira, o Cidinho Alfa Rap, grande cantor de rap aqui de Brasília, o meu querido amigo, é o conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, atualmente seu presidente, Renato Rainha, José Sebastião de Souza, José Posidônio, Aparecido Filgueiras, Valdemar Augusto Azevedo, Edna Caldas, Valdisson de Juliane, Neurisvan Carlos Silva, Igor Davi Faleiro, Ismar Gonçalves Pereira, Binho Silva, Nilde Mendes e você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. A oração de hoje é uma coisa que a gente esquece de fazer. Se chama agradecimento ao Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Obrigado, Senhor, por meus braços perfeitos quando há tantos mutilados. Por meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz. Por minha voz que canta quando tantas emudecem. Por minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar quando há tantos que não têm aonde ir. Sorrir quando há tantos que choram. Amar quando há tantos que odeiam. Sonhar quando há tantos que revolvem em pesadelos. Viver quando há tantos que morrem antes de nascer. E, sobretudo, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Amém. Essa oração é bonita, né? Agradecimento ao Senhor, que está na página 52 da primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Essa menina é de Coromandel, um grande talento, a menina novinha, cantora e compositora, Janaína Oliveira, Mistura. Lembrar de você me faz reviver como eu te quero. Yeah. Janaína Oliveira, mistura para Dirce Escapim, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Dirce, seja muito bem-vindo, um beijão para você, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Quando ele saiu de Coromandel, ele fez a canção do meu adeus, dizendo que jamais voltaria para Coromandel, né? Jamais verei a minha terra pequenina. Aguentou 10 anos. 10 anos depois ele voltou e escreveu essa aqui, ó. O goiá canta em duas vozes, Canção do Meu Regresso. Fiz tantos versos recordando com carinho um mimoso pedacinho do interior do meu país. E quanta gente propagou minha cidade, o recanto da saudade, onde um dia fui feliz. Após 10 anos, fui rever o beijo amado, na história do passado, revivi o meu papel. E hoje escrevo a canção do meu regresso, encantado com o progresso, lá no meu Coromandel. Quem admira e entende minha sorte, ao cantar de sol à noite a canção do meu adeus, entenderá o meu amor, aquele povo que voltei a ter de novo pela graça do bom Deus. Esse regresso deu-me um mundo de beleza, e das trevas da incerteza novamente vi a luz. Porque rever minha gente tão querida foi a paz de minha vida, foram bênçãos de Jesus. Terra dos Castro, dos Resende, dos Barbosa, dos Goulart, dos Pena e Rosa, dos Machado, Bruninel, Daniel Pereira, Aguiar, Moraes, Pereira, nobre gente hospitaleira que elevou o Coromandel. Querida terra dos Calisto e dos Caetano, se eu fosse um soberano de poder descomunal, escreveria o teu nome triunfante na estrela mais brilhante do sistema universal. Bendito seja o voltar do filho ausente ao convívio de uma gente que lhe dá tanto valor. Tanta homenagem recebi em minha vida, mas nenhuma tão querida quanto aquela do interior. Ó garimpeiros, fazendeiros e doutores, nós seremos defensores dessa terra tão gentil. Coromandel, fragmento radioso, o diamante mais formoso dos garimpos do Brasil. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou em duas vozes, Canção do Meu Regresso, para o Maílson Freitas de Taiobeiras, nas Minas Gerais, onde ele curte o nosso programa pela emissora local e chega a fazer parte do nosso Facebook. Maílson, um abração para você, seja muito bem-vindo. A frase irretocável do programa de hoje é do Rajneesh, do Osho. Tudo que você faz com felicidade é uma prece. Tudo que você faz com felicidade é uma prece, é a frase irretocável do Osho. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor e compositor José Domingos. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, o meu programa de televisão mudou de horário. Ele estava passando às 10 horas da noite e agora vai passar às 19h30. Se você Tá enjoado do Faustão? Você pode assistir agora o Cleitão, viu? 19h30, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. O Brasil inteiro assiste, porque tem mais de 200 cidades, incluindo 25 capitais. As mais recentes agora foi Goiânia e Maceió, onde nós já estamos, né, ao vivo lá. E tem também, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Agora em novo horário, 19h30, também conhecido como 19h30, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor e compositor mineiro José Domingos. Foi feita na medida. Mora aqui perto de mim, o Vale Verde, o mais lindo do lugar. Lá tenho a deusa em quem penso a toda hora. Olhos castanhos, cor de mel, tem seu olhar. Se estou distante, meu Deus, eu sonho com ela. Pisando em nuvem, dispara meu coração. Pra essa deusa sou um príncipe encantado. Ela é a chuva que dá vida ao nosso chão. Ela é demais, foi feita na medida. Doce favo de mel, meu presente do céu, é a luz da minha vida. Ela é demais, foi feita na medida. Doce favo de mel, meu presente do céu, é a luz da minha vida. Todos os dias eu vou ao encontro dela, das águas que serpenteiam o chão. No Vale Verde, onde mora a fada mística, nascem levezas com a força da paixão. Rosas vermelhas plantei em sua janela, um anjo bom o seu jardim logo regou. A todo instante em que me encontro com ela, mil vagalumes festejam o nosso amor. Ela é demais, foi feita na medida. Doce favo de mel, meu presente do céu, é a luz da minha vida. Ela é demais, foi feita na medida. Doce favo de mel, meu presente do céu, é a luz da minha vida. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo José Domingos, foi feita na medida. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Esse rapaz foi um dos primeiros brasileiros a fazer sucesso de verdade nos Estados Unidos e na América Latina, né? A população latina dos Estados Unidos abraçou esse cantor e ele fez muito sucesso por lá. Depois uma tragédia pessoal acabou com a vida dele, mas isso não impede que ele continue sendo um grande cantor. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Lindomar Castilho, Enfeitiçado.